nome del Padre, in nome del Figlio, in nome dello Spirito Santo. Amen, amen, amen. Se fia, da boa, se fia. Graças a Deus. Hoje vamos fazer um trabalho todo diferente, né, filha? É. Esse tem os apetrechos do Padre? Esse é um texto, esse é um livro sagrado. Deixa eu ver. Esse. Esse filho está bem, esse filho. Graças a Deus. Esse amém. Esse é muito bom, filho. Esse mesmo quando nós juntarmos, nós pôr para fora, esse é um lado bom. Essa energia positiva, isso tem é trazer coisas positivas. Isso vem elevar a nós. Isso vem é trazer uma magnitude tudo de nossos feitos. Isso é sempre bom, filho. Isso é sempre manter essa energia, manter esse astral, isso é manter elevado. Isso só vai trazer coisas boas, esse filho, viu? Oh, meu Pai eterno, graças a Deus. O Senhor é uma entidade espiritual hoje que já viveu na Terra, certo? E já teve muitas passagens, de planos, de muitas, já vi muitas vezes como padre. E tantas vezes como padre, que esse padre virou padre. Virou padre aqui, virou padre lá, virou padre em todo lugar. E com qual nome o senhor se apresenta? Eu sou o padre Junqueira. Entendi. E na sua passagem na Terra, o que foi o ensinamento mais importante que até hoje o senhor lembra e se pergunta, o senhor compartilha, que o senhor levou daqui? Muitos ensinamentos, muitas coisas. Esse é o maior de todos, esse é o Evangelho do Cristo. Esse amai. Esse ficar o filho, é o filho com dúvida, esse ame. Esse não precisa mais nada, esse vida. Esse é o amor incondicional. Esse amor de não toca, esse amor, esse é a coisa mais resumida, esse de toda a obra. Esse cada filho é filho, esse como centelha divina. Esse filho, esse sai do Pai. E este filho é galga, este filho caminha, este filho é variante. E este filho, este vai, este encontrar o Pai. Então este Pai, este vivo, este filho, este Pai, este Deus vivo, este dentro de cada um. Este é cada um. E este Pai, este é o amor. Este amor, este cada um, filho, filha, este amor é tudo, esta vida. Nossa, e o senhor tinha noção de que depois que desencarnava, a vida continuava do jeito que hoje o senhor sabe que continua? Esse padre já teve muitos caminhos, esta vida. Este padre já foi mago, este padre já mexeu com energia, com elemental. Este padre já morreu em fogueira. Este padre já defendeu esta igreja. Este padre veio esta terra sagrada, esta terra que aqui estou. E este padre encantou esta terra. Este encantou, este aprendeu, este com os índios. Este último passagem, este padre, este veio como velho, este veio como preto. Este aqui veio, este aqui aprendeu a língua, este padre. Este como preto era. E aí, este muito difícil para tudo depois, achei ficar sem língua. Este por isso tudo. Mas é muitas passagens, este terra, muitas passagens. Aqui eu encantei este com todos os trabalhos que aqui vi. Entendi. Mas assim, nessa encarnação como Junqueira, o senhor, sendo padre, sabia que a vida continuava em espírito? Como a própria doutrina espírita ensina, ou o senhor saberá dizer hoje se é muito diferente, mas como é que era na sua última encarnação? O senhor tinha noção de que a vida continuava como o senhor sabe hoje? Não, filho, as coisas não eram ditas deste jeito. Este não era trabalhado deste jeito. Este é muito confusão. Este as coisas eram dogmadas, era tudo de um jeito dito. e que se faziam acreditar, mas existe muita coisa, filho, existe não precisa ser ouvido, existe muita coisa, existe não precisa ser visto. Ele é muito excepido, e filho, você pode ver, existe sempre, sempre a presença, sempre a clareza de tudo, sempre esse amor que se disse, e esse tudo reunido, esse de grandeza do Pai, esse não acredita, esse de continuidade, esse não acredita, esse de sempre estar seguindo, esse não ser justo, esse nós ficar esse tudo dormindo, esse nós ficar esse tudo esse aguardando, esse ficar esse vivendo em matéria, esse não até esse em passagem, esse em matéria, esse em coisas e que se vive, esse para se extrapolar, esse mais à frente, esse faz isso tudo, esse aprendizado. Mas esse orientação que esse padre fala, esse padre quando o carne, esse não tinha esse grandeza de pensamento, esse não tinha esse grandeza de visão, esse não tinha. Mas é muito, esse filho, esse mais, é nós gente, esse vivo dentro de nós. E nós vemos as clarezas, as coisas, esse desse jeito. Esse não por escolha que vê, escolha que escuta, porque esse não tem a clareza. Esse os homens, esse fazem tudo, esse orientam tudo, esse na sua visão. Esse é a visão, esse do outro lado é outra. Esse é a nossa visão, esse é outra. Esse não tem a visão limitada. Esse fica esse explicando as coisas, esse fica esse é a luz de matéria, esse é a luz de carne. Então esse não tem a mesma compreensão, esse não tem a mesma revisão, esse não tem o mesmo sentido. Esse não. Por isso que nós ficamos tão limitados, é induzido. Mas o que o nosso centro está dentro, cada um, este não tem nada que toque, não tem nenhum valor que substitui. Hoje, se tem um padre nos ouvindo e está meio assim, será que realmente a gente, quando morre, continua como espírito, do mesmo jeito que era enquanto encarnado? Será realmente que é assim? O que o senhor tem a dizer para ele que ainda está dentro da doutrina própria da Igreja Católica? Este viu, este padre, que este continue seguindo sua obra, que este acredite neste Deus vivo, e que este dê os passos deste nosso Criador, este por seu Filho, este por Jesus, e que este leve esta palavra, e não se preocupe este com críticas, e não se preocupe com o que estão dizendo, com o que estou achando, este do mesmo jeito este padre hoje vem. Este vida é sua é hoje, este vida é sua é amanhã, este vida é sua é continuidade, este de tudo o que é, este de tudo o que realiza, este de tudo o que atrai, este continuidade, este quando ele encarne, é o que este vai encontrar. Este vai encontrar, este do energia, este tudo aquilo que é o galgo. Este galgou coisas boas, este viveu coisas boas, este viveu, este tira fantasia, este tira máscara, este tira tudo. Esse fique nu, é nu a presença de Deus. E esse é nu, esse de pureza, esse é nu, esse de realidade, esse é nu de esclarecimento, esse que esse vai dar a galgada, esse que vai, esse transformador, esse na sua vida. Então, esse dê os passos. Então, esse dê as caminhadas. Esse faça os feitos. Este não se preocupe, este onde dá, onde chega, aonde vai, este não. Este exatamente, como o padre disse, é de amor incondicional. Este viva bem, este faça as coisas, este com realidade. E faça as coisas, este não tão preso. E não tão preso é da maneira que os corações detêm nada a ser. Este entre mais, e viva mais, perceba as coisas ao lado. Perceba o que elas de fato estão mostrando ao ser. E hoje, e não diferenciando este do seu dogma, e não diferenciando este de sua casa, mas sendo você, este nessa realidade de Cristo, e sendo você, este junto, este fé sua, este inabalável, e por tudo. Este pare, lei do homem, separe. Vive, lei do homem, separe. Mas não faça dele, esta verdade de Deus. Este é nunca. Verdade de Deus, este é absoluta. Verdade de Deus, este é acima da verdade do homem. Parece que o senhor também ensina que quando qualquer doutrina que seja, impede um ser humano de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele já precisa revisar os seus conceitos, suas atitudes, suas ações. É isso mesmo? Olha, deixa eu falar, deixa um monte de filho e filha que você vai escutar depois deste. Poxa, tudo o que você faz, tudo o que você busca, todo esse é o seu resultado de sua vida. Esse é muito agalga, esse é muito, esse fica colocando as coisas outras. É o che do caminho que você leva, do caminho que você faz, é o resultado de sua vida. Então, veja, se você não colocar Deus acima, esse Deus não está acima. Esse não está por palavra, esse está por atitude, esse está por sentimento, esse está por forma de ser. Esse etapa ele chama ali as caras, esse vê a vida, esse tudo é que se contribui, esse quem se é. E esse tudo é quem se é, esse não tem esse como ficar se enganando. Esse não tem, porque você pode se fazer esse máscara, você pode se fazer esse que for, mas esse é o seu íntimo. Que esse pergunta que esse filho faz, esse é o íntimo, esse reforma se cobra. Essa exigência, esse cobra. Porque é algo teu, que está dentro do che, que está te cobrando, está exigindo que seja uma pessoa melhor. E melhor é como tudo que você acredita. Este melhor, este hoje até agora, este não foi, este mude. Este não espere data, este não espere dia, este não espere hora, este faça agora. Porque este tudo, este vai querer se levar, este é um caminho melhor. Isso tudo que eu falo, este padre diz, este ainda, este faz experiência, este faz experiência. Este vive no bem, este faz o bem, este verifica se não tem o bem em sua vida. Agora, este vive no mal, este faz o mal, este tem o mal em sua vida. Este os corpos se atraem, os corpos se aproximam, este não veneja, este do que nós realizamos. Então, este tem a Deus acima, este não tem, este acima. Este tem este Deus abaixo, este tem Deus ao lado, este coloca Deus, este onde quiser. Porque este Deus não sai de onde está. Este Deus está aqui, este Deus está aí, este em cada um, as que escuta este Padre. E este Deus, este que eu clamo, este veja, este não é lugar, este não é, este loucura, este deixar quem te é. Porque este Deus está vivo, este aí, este só vai ser você, este no palavra de Deus. Então, este encontro que este padre diz, este é um encontro este com si próprio. Este é um encontro que cada filho, este galga, este faz este de reforma, este faz de reforma interna, que aqui é este possa este contribuir, este possa este fazer melhor, este possa este fazer maior. Este de continuidade, filho e filha que escuta, este continuidade, este com carne ou sem carne, do mesmo jeito. Este vai ser só é melhor, este não quer. Este não vai este conseguir este colocar este num lugar, este é que não cabe você. Este não vai este conseguir este achar este um canto, este não se encaixa. Este não tem vibração, este não tem esta energia, este não se situa, este vai sentir este deslocado, este não consegue andar, este não consegue chegar. E este filho, este filho, este lamenta. E este padre fala, mas este lamenta do que, filho? Este muda, este passa outro, este melhor é você. Este não fica querendo este melhorar, este quer fora de você. Porque este filho é filho, este não tem, este não consegue levar este em lugar nenhum. Este filho só consegue este levar estas coisas, este que tem. Então que este muda, o que este tem, o que este não tem, e que este faça valor, este faça este vivo. Este faz, este cumpra, este faz criar valores, valores que podem se contribuir, este pode se fazer este melhor. Este melhor hoje, este melhor agora, este melhor depois, este melhor sempre. E este Deus vivo, este agradece. Este Deus vivo, ele vive por você. Ele vive dentro de você. E este não tem religião que explica. Este não tem religião e que vai, este é além das coisas mundanas, além das coisas do homem. Toda religião tem verdade, toda religião tem mentira, toda religião tem coisas dos homens, e tem todas as coisas dos homens, e por fazer coisas de Deus, porque Deus vivo dentro de cada um de vocês, filho e filhas, cada um de vocês é Deus vivo, e faça deste palavra, esse força, esta elevação espiritual. E aí você não preocupa hoje, você não preocupa amanhã. Este dá continuidade do que você sempre foi. E este dá um passo, este dá outro, este dá outro, este dá outro. Este quando eu olho e traz, este muita coisa passou. Este aproveita, filho, filha, este dá as mãos, este leve quantos tantos puder junto, este explique. Este não adianta este ser luz e ficar apagado, este ficar miúda. Este é a luz e a chenda, careia. Careia o mundo, este faz as coisas melhor. Este sente melhor, esta energia para ser sua. Essa energia vivida, energia transcendida. O padre tem observado, por acaso, se no mundo espiritual, quando um pastor desencarna, o próprio padre ou um palestrante espírita, eles sentem dificuldades, sobretudo quem não tem assim muita participação dentro desse conhecimento de que a vida continua naturalmente como você está encarnado. O senhor tem percebido isso, um choque por parte dessas pessoas que acreditavam toda uma vida na sua própria doutrina, por exemplo, o descanso até que Jesus volte, e aí chega e vê que não tem nada disso. Como é que o senhor tem vivido essa experiência das pessoas chegarem no mundo espiritual e notar que, de repente, não é bem o que elas acreditaram e professaram a vida inteira? Olha, esse filho, esse tem de tudo, tem de tudo. Esse quando eu estou lado, esse tem o esclarecido e tem o menos esclarecido. Esse quando eu cheguei ao outro lado, esse tem aquele que se fica preso o corpo. Este fica preso e fica preso. Este para arrancar aquele de preso, este precisa de muito custo. Este tem aquele, este que não. Que mesmo tendo este vestimenta, este desce outras vibrações, porque esta energia que cada um cabe, este mesmo não envolve o padre, este mesmo este pastor, este mesmo de todo o prenome que fala, este todo título, este mais o que faz uso deste. Então este padre, este vê, este mundo dificuldade. Mundo é dificuldade, este por tudo o que vive, tudo o que acredita. Mas este tem a culpa, este tem o dolo. Este tem o peso, este das coisas que coloca, das coisas que faz. Este tem o este eu não sabia, este tem o este eu sabia, este eu faço de conta. Mas este, quando este cada um, este tem a realidade, este cada um quando este vive, o que de fato vive, e este filho este encontra, este no que é natural, este quando volta, que chega à sua casa, ao que é, este sair dessa viagem, como fala, os espíritas, ao che se encontra, este conta, este leva tempo. Leva tempo, este leva imaturidade, para que você possa germinar as coisas. As possas voltar, as compreensões de cada um. E aí eu digo, este mundo sim, dificuldade. Mas este não posso exigir todos. Mas eu posso exigir muitas dificuldades. Este grande maioria desce e cai a vibração. Cai. Mas este tem nome, este tem título, este tem tudo quanto é coisa, este é vida terrena. Este não falo este para este blasfemar este nenhum nome de título que são colocados aqui. Este não falo este nada em nome para blasfemar. Mas este, na realidade, como foi dito a pergunta, este do lado de cá. O lado de cá e deste grande parte. Deste encontra aquilo que é. Aquilo que agalgou, aquilo que levou a fundo e tantos outros juntos. E aí, estes filhos, estes filhas, este passa pelo tempo e que este possa se redescobrir. E que este possa este voltar a encontrar a luz. Este possa voltar a se levar. E este tempo nosso é diferente do tempo aqui, matéria. Este nosso tempo, este não fica em passado, este presente, futuro, este nada. Este tempo agora, este é imutável, este vai, e este de forma que este não se faz aqui, este faz lá. Então, respondendo, este pergunta a este filho, este tem muitas dificuldades, muitas, de muitos, muitos, muitos, muitos nomes, muitos, acabam por ser dificuldades, este por esclarecer. Mas tem aqueles que têm a dificuldade, mas tem a clareza, este da pureza deste. Ele tem a pureza de agir, a pureza pelos feitos, pelas coisas, pelos méritos que faz. E isso tudo se soma, isso tudo se ajuda, isso tudo se faz obra. E essa obra somada se faz elevar-se, se faz se contemplar outras realidades. Como tem aqueles que quando acreditam, e quando vê outro lado, se vê que é de outro jeito. Mas isso tudo eu sentou falar, aquele que tem susto, aquele que tem clareza e aquele que fica até agora do mesmo jeito, este não consegue se encontrar, este não consegue se aceitar, este não vê esse céu iluminado, ele não vê esse desenho todo feito, esse clareza, não. Este vê o que for em vida, e o que for em vida, este tem outro lado. Existe então, depois que a pessoa compreende a sua situação real de espírito desencarnado e que vai viver pela eternidade, essa compreensão e solidariedade, é isso? Este nunca deixa de ser, este nunca deixa de existir. Este mesmo apoio que os filhos têm a este plano, este apoio os filhos têm de outro lado. Este amparo que cada filho tem neste casa, neste plano todo, este tem do outro lado. Este, como diz o Pai, este é minha casa, muitas moradas, e essas moradas todas estão à disposição dos filhos, todas. Mas a quem filho, este é que não se encaixa na morada, em uma, e não se, nem se escolhe a outra. Este acha, este é a roupa que serve. Este é a roupa que serve, às vezes, este num lugar outro. Mas não é que este está diferente, não é que este está em outro lugar que não merecia. Este filho está pondo este mesmo amadurecimento que este filho pôs, este vida toda. Este filho todo este buscou este, e este filho todo este encontra. Ele só se sente este deslocado é porque este não aceita, porque este não se visualiza, porque este continua este com aquele peso, com aquela culpa. Puxa, o que este padre disse antes, disse e fala, este muda agora, este não muda depois. Ele não se espera este passar tempo. Este faz agora, este faz hoje. Este não marca dia, não, você faz agora, este. Ao ver que a coisa é errada, faz diferente, faz ser melhor. Isso tudo faz muita diferença, filho e filha. Oh, meu padre querido, graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar falando com o senhor, viu? Este nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo, amém, amém, abençoado, filho, abençoado. Graças a Deus. Então, explica pra gente, quais são as diferenças entre as religiões que o senhor vê hoje como sadias e quais são aquelas que o senhor vê como não sadias? Todas as religiões, assim a ficar por nome, filho, para que nenhum fique magoado, né, filho? Mas todas as religiões, todas, tem coisas boas, tem coisas de Deus, tem maravilhosas coisas, muitas, mas todas também estão pecando, estão falhando, estão deixando de produzir a ciência, a formação. Porque veja, esse filho, aqui tudo vale, essa religião, achei buscar dinheiro, achei buscar dinheiro, achei fazer matéria. O que vale a religião? Achei fazer essas leituras ditas sagradas e fizer essa interpretação a que se beneficie. O que vale a religião? A se juntar esse monte de gente, esse sentido maioral, esse sentido dono, esse ter propriedade das pessoas. O que se faz a religião? Achei explorar as dificuldades e o sofrimento alheio. E explorar, e pisar, e arrancar, para ter benefício, e continuar esse palha, se fazer todos esses registros, esse tudo, esse vai ter um que ele diz, esse minha casa, esse não tem. Esse outro vai dizer, é minha casa, minha religião melhor que a sua, porque esse meu Deus, esse é muito melhor que o seu. E eu já começo a falar, esse filho, esse é fácil levar, esse é bom enchi. É enchi. Faça enchi a lavagem. Para que você possa ver que esse Deus é o mesmo. Este tem um título, outro tem um título, outro tem um título. Este é tudo título. Este é tudo linguagem. Este padre fala de um jeito, este fala de outro, este fala de outro, este fala como for. Mas você não perde este compromisso. Este não pré, este abendeja, este lhe amar, amar e amar. Amar este filho que este apresenta, este é um filho este tua frente, este filho levanta a mão, este pede ajuda. Eu che arranca de erro dele. Eu che busca este palavras mesquinhas, este diz que lá está escrito, este interpreta o que está escrito, este por tua palavra. Este interpreta o que está escrito, este por tua fala, este de pensar. Então, este filho, este filha, este vê o que está fazendo em nome de religião. Este vou mais além, eu vou mais além, este sempre falo, este filho amado que é sempre comigo, eu falo sempre a ele. Este não é a religião que faz o homem, este não. Este comunhar este com o pai, comunhar este com o pai, este não precisa casa. Este comunhar direto, este liga direto. Este põe a sua cabeça elevada. E põe o seu pensamento em paz, apoia o seu coração, amor, e faz esta ligação direta. E quando você é luz, e assim se coloca na luz, ao você vai às casas, você muda as casas, ao você leva a luz às casas. Só que o homem, ou filho, ou filha, este não está preparado. Não está preparado para mudar a forma de ser, a forma de ser conduzir, a forma de atribuir a religiões como um todo. Este vive na carne, este sente a carne, e este faz tudo pelo carne. E enquanto este colocar este nome de Deus, este de forma de carne, este blasfêmia. Então este blasfêmia, este não é o padre que fala, este aqui, o junqueira que fala. Mas blasfêmia, este forma que vive, este forma que conduz. E aí que cada um este veste a ferramenta que quiser. Entendi, graças a Deus. O padre Junqueira, o senhor sabe que muitas pessoas, sobretudo dessa própria religião, que aonde os padres existem, vão assistir, vão ouvir o senhor. E, naturalmente, para uma população tão extensa, talvez seja nesse formato o senhor o primeiro padre que se comunica com a nossa humanidade, assim, através de um aparelho mediúnico, pela psicofonia, incorporação. Qual mensagem o senhor teria para a Igreja Católica ou para os para aqueles que professam o catolicismo, em termos de é certo, é errado, acreditar em espírito, devem se continuar na religião deles, o que, que pode ser melhorado, o que está ótimo, o que, que o senhor tem a dizer? Amém, amém, amém. Este é tudo o que tem que dizer. Mas a falar, este é outro jeito. Este é outro jeito. Este é amém, amém, amém. Este é outro jeito. Este é mais vezes, mais monte de amém, amém, amém. Este é saiam da carne. E vivam a carne, mas saiam dela para falar este que não é de carne. Este façam deste com mais amor. Façam deste com mais alegria. Veja, eu não estou este padre falando assim, este para discriminar, este para invalidar nenhuma obra. Este tem muitas obras maravilhosas neste mundo, muitas obras maravilhosas que se fazem a diferença, que se fazem vivas e que se fazem verdadeiras. E este padre, este padre não é um padre este da Umbanda. Este padre não é um padre da Umbanda. Este padre, este não é um padre hoje do catolicismo, não é um padre do protestante, este não é um padre, este nome que for, este nome não. Este coente padre, este não é o único, este é muito mais. E este digo mais, este padre este não faz o seu primeiro manifesto. Este padre este já fez trabalho de outros padres a manifestar. Só que nós este trabalha, este de um jeito ou outro. Nós este trabalha, este não para este levantar uma bandeira. E não para fazer um time, este é uma torcida, este nós não trabalha deste jeito. Nós, este não trabalha, este para poder, este fazer, é que este Deus, este tem que ser é diferente para um, este é diferente para outro. Este que olha o irmão e veja nele, este é um irmão. Este além de ver, este age como um irmão. Este irmão nos abraça, este irmão nos beija. Esse irmão nos ajuda, esse irmão nós somos ajudados. E a gente não vê o time, a gente não vê Se não vê, se deu uma cor, se não vê, se deu outra cor. Se não vê, se tem mais dinheiro, se tem menos dinheiro. Se está mais limpo, se está mais sujo. Se não, se não. Este é porém que Deus padres, nossa, é nós a tua, este de caboclo, nós este a tua, de preto velho, este nós a tua, este de todos no coende, este nós a tua, este no catolicismo, este nós a tua, este nos protestantes, este nós a tua, nos espíritas, nós a tua, nos umbanda, nós a tua, nos pais, nas mães, nas nomes que fores, nós encosta, nós trabalha muito este mais, este é a intuição, nós aproxima, a nós liga, este nós põe as bons pensamentos. Este é a nossa corrente, este é o nosso trabalho. Este não consigo, este é um padre, este vem com este nome simbólico, este por representar esta grandeza de pai, e nome simbólico, este não consegue este achar espaço numa casa, este não consegue achar espaço em outra casa, este outra casa. Então este padre este fica feliz este nas casas, que este dá um espaço, este motivo que fala este filho, que este não se encontra, este os pais se manifestando. Porque este padre é nome, este padre é símbolo, símbolo, símbolo do que este foi criado, este terra que aqui estamos, este por muito tempo. Este pode dar os nomes que for, este padre, este todo mundo sabe. Porque este aqui é a igreja dominou, a igreja conquistou, a igreja foi estado, e a igreja assim a determinou como as coisas eram. Então este é uma maneira carinhosa de se levar, padre. Existem muitos padres maravilhosos nesta vida, muitos. Há muito trabalho digno dentro do catolicismo, muito trabalho maravilhoso, muito trabalho maravilhoso no protestante, muito trabalho maravilhoso no espírita, muito trabalho em qualquer outro que fala, este padre diz é um trabalho maravilhoso. Só que, como já fez número este de outro, este padre escreveu o ser humano se perdendo. Este otário está colocando título, título, título. Isso tudo é a perdição. E nós que se assim colocamos o padre, este por título, este por nome, este só símbolo, nós se colocamos este para levar este nome de pai. Para se colocar esta doutrina de Cristo, este no coração e este cada um. E este nós faz este por diversas linguagens. Este não vem quando este tem oportunidade de um trabalho, este não vem numa casa de umbanda. Este vem falar, este de outra casa. Este é a da pita, este faz tudo, este para falar, este na linguagem urbana. Mas este vai em outra casa que dê espaço na linguagem de outra casa. E assim nós caminhamos, assim nós ajuda, assim nós faz perpetuar as nossas atividades. O padre que voltou como espírito, hoje não tem intenção nenhuma de dizer àqueles que ainda não entendem ou não professam ou não querem compartilhar dessa forma de entender a vida depois da morte, o senhor não quer de maneira nenhuma mudar o pensamento deles, é isso que o senhor está dizendo? Olha, filho, este padre não pode mudar o pensamento. Este padre este não pode fazer este filho, este virar uma marionete, filho. Este cada filho, este mexe os braços, mexe as pernas, mexe a cabeça, o corpo, pente, a fala, e faz um monte de coisa. Este está o mérito. Se fosse de outro jeito, filho, este Jesus vivo, quando é que veio, filho? Este vinha, este fazia, este resolvia, este tudo, e este tudo estaria resolvido, este ninguém precisa este fazer mais nada. Este é igual quando este filho, que este empresta o corpo. Ele se fala, padre, este queria muito lixo, queria muito aquilo, este queria um conselho. Este tem coisa que seu padre pode entrar e falar. Este tem coisa que o padre este tem que este respeitar. Respeitar este caminho do filho, este respeitar essa escolha do filho. E não é porque a escolha do filho é de um jeito que este padre não para. Este padre não caminha, este padre não dá socorro. Como este padre fica de vez feliz, fica de vez contente, fica agradecido, este é para o caminho que vai. Então, estas escolhas, esta determinação, este não pode interferir. Não pode. Este caminho que cada um escolhe, esta grandeza que este Deus vivo, este deu a cada um, para que este pudesse ter todos os valores aptos para que este pudesse este voltar àquilo que sempre foi, a Deus vivo dentro de si. Meu Deus, Por que a gente faz uso da religião como uma ferramenta de desavença entre nós? Olha, filho, este mundo pode ver a carência, filho. A desinformação. E cada filho vem de um jeito. E cada filho vive de um jeito. E cada filho sente de um jeito. E depois vem uma bagagem de grande. Este bagagem de grande. E este derrama em cima de você. E você não sabe onde correr, sabe? Este não sabe. E chegou para cá, e chegou para lá. Mas eu preciso de afeto, eu preciso de amor, eu preciso de carinho. E eu vou, onde ele recebe. Mas você recebe com cara do queixo, de lobo, de cordeiro, você não vê. Porque se meu coração sofre, meu coração pede socorro, pede ajuda. E você fala de Deus, eu te abraço, eu te beijo, eu te amo. Este até que este possa este mudar este minha cabeça. E até aquele que muda a cabeça bem, tem aquele que muda a cabeça mal. E aquele que faz isso, aquele que faz aquilo, é muito. Este pode ver os seus filhos, se perdendo. Este perdendo, este saindo, este da razão. Este perdendo este conteúdo, este perdendo este poder de escolhas. Este fica fazendo, este igual este marionete. E você fala, agora você pode mexer o braço, agora você pode mexer a perna, agora você pode isso, aquilo, aquilo. Isso não é bom. Isso não é bom e isso é muito peso. Aí quando você vê essas cabeças que comandam, esses tudo os Exu que vem depois. Tudo Exu vem depois. Mas a pior que Exu, que Exu a lei, Exu a entidade, a chave de luz que trabalha negativo. Mas esses que falam, não, este negativo, mas negativo já enterra. Enterra já negativo. Você pega o esquema do chão, este, tudo negativado, tudo à esquerda. E este, quando vem a desencarnar, este afunda, este vai fundo na energia que este coloca. E este, por vezes, você tem que limpar tudo, limpar todas as coisas ruins, tira tudo, para depois você poder colocar coisa boa de novo. E eles poderem começar. Só que nós levamos muitos melhor com nós. Porque acreditam em nós. Ao peso. Mas de tudo isso, nós não podemos aprender cada fio e fia a maior grandeza de tudo. Nós não podemos perder a maioria, a maior grandeza de tudo. Então esse filho, esse filha, com a maior grandeza de tudo, acreditar na força maior. Acreditar no que sente, no que passa é por seu sentimento, no que separa de realidade, de sua petição toda. Separe. E que Deus ilumine, que é o seu caminho, e que cada sua escolha, ele se pode se agregar é as coisas boas, é se muito coisa boa. E este vale mais não levantar as coisas boas do que se falar das ruins. Exatamente como este filho veio, este padre disse, este reverte mesmo, este pensamento, este diga sempre é pelo magnetismo, este coisas boas. As pessoas, padre Junqueira, de diferentes religiões gostam de comparar definições para saber quem está mais certo. E uma delas é sobre a caridade. Como é que o padre define a palavra caridade? Olha, filho, este caridade, este amor, filho. Este tudo, este que se coloque com esta palavra caridade, este amor, este explica, este veja, este quando este fala, este de um ato, este caritativo, este está este colocando valor nele, e não se faz este com espontaneidade, e não se faz este de ajuda, este não faz este de cumprimento. Este explique amor. Este explique este amor, este não amor, este com as olhos matéria. Este explique, este é incondicional. Este não acha palavra, mas este não faz este também, este de forma espontânea. Este não faz este de forma este alegre. Este não faz este é de forma que este possa de fato ajudar. Este de fato, este comprometer, este colocar este aquilo que este busca, este complementar, este mim, Então, este ver, este é o que é a caridade. Caridade é amor. Este é amor, este é amor. Este é tudo, este é forma de explicar amor. Nossa! Qual é o entendimento que o senhor acha que mais motiva o senhor sair de lá das colônias espirituais para vir até aqui? O senhor, por exemplo, dizer assim, olha, eu vou embora, mas eu consegui falar isso. Qual que é a coisa que o senhor gostaria mais de deixar no coração das pessoas? Olha aqui um pouco o que esse padre diz, que há muitos que vão pensar que esse padre fala um monte de besteira, há muitos que vão achar que esse padre faz tipo, faz pose. Só que esse padre, você pode ver, esse padre não atira pedra. Esse padre não se perde tempo com isso, porque esse padre tem coisas maiores para viver, esse tem coisas melhores para se fazer viver, esse tem coisas melhores para se fazer acontecer, e exatamente nesse espírito, nessa grandeza, nessa forma de ser, de acreditar, esse padre vem a esse plano. Usa este corpo, e se abençoa este filho, e se abençoa esta casa, e se abençoa este trabalho, e se abençoa todos os filhos que aqui estão escutando este nós. Porque este é o Padre acredita, este é a caridade, este é o amor. Então o filho sabe que este Padre não se preocupa com crítica. Este quanto mais criticar, este Padre então sabe que fez o trabalho dele. Quanto mais você ficar falando que esse padre é isso, esse padre é aquilo, esse mais o padre sabe é que mudou esse filho. Tanto que está reclamando, tanto que esse filho está incomodado. Então esse padre realizou o que veio fazer. Esse padre veio com a sementinha, esse filho. Sementinha, esse pequena. Que esse padre, nessa semente, esse não é externa. É aquela interna que vive, esse filho. Que vive. Só que ela precisava se jogar água. Água, ela precisava de água. E ela, por si só, dentro, ela se começa a incomodar. E se começa a atormentar esse filho. E esse filho começa a se distorcer, se começa a trepidar, se começa a ficar tudo diferente. E esse padre, então, sabe que essa missão foi cumprida. Porque um pouco esse dela maior, um pouco de justiça divina, um pouco de amor fraternal, um pouco de fé neste Criador, este fez vivo dentro de si. Então este padre é feliz e este padre se sente realizado em todas as vezes que vem, em todas as vezes que pode, este levar a palavra. Porque este tudo resume de amor, amor, amor. A pessoa tem orgulho de ser, não ter nenhuma religião. Mas quem tem religião quer converter ela para alguma religião. Qual que é o papel do religioso para com aqueles que não têm religião? Esse filho, esse filho, que se diz religioso, precisa se aprender sobre religião. Porque se colocar esse do nome de religião, que se faz a todo custo, que todos têm que ser daquela religião, essa religião está se perdendo dentro dela mesmo. Porque uma religião que se aplique, que só ela se pode existir, este não dá oportunidade para que os filhos sejam diferentes. Este não dá oportunidade para que os filhos amem diferente, sintam diferente, percebam diferente. Este é aquela religião que diz que este irmão só pode ser irmão se for da mesma religião. Então, veja, essa religião é muito limitada. Essa é uma religião que se coloca muito pequena. E este padre, no meio de obra, por tamanho de templo, este padre, no meio de obra, este por beleza, este padre, olha dentro. Este olha com clareza, o que se vai aqui, este senta aqui. Este vê as obras, as pelos feitos, e não este por máscara. Então eu digo a este padre, hoje, quando este filho, se parar e se preocupar com o que outro filho pensa, com outro filho age, com outro filho é isso, aquilo e outro mais, este filho, este é o uso da religião, este vai saber lembrar mais de si. poderes fazer coisas melhores. Este filho, este quando eu perdi tempo, este fala do outro, este não está olhando a si. E está deixando escapar a oportunidade que este mesmo religião que prega, este poderia trazer este melhor a este filho. Então, este veja, este padre diz que este religião, este tem tudo para ser melhor. Este padre diz que este religião, este tem tudo para este comungar cada vez mais com o Criador. Mas se faça este não nos olhos da carne, se faça este nos olhos do amor, do amor, do amor. E este filho e filha, este não olha ao lado para se criticar. Este não olha ao lado para se ver estes pontos fracos. E ver aquilo que é ver fraco. Porque nós transferimos os nossos pontos fracos. Mas veja ao lado este para ver filho e filha, este as coisas boas. Este ver o que cada um tem de bom. E não este ficar chateando as pedras. Isso é falar-se de uma religião, este é um caminho bom. Mas como a religião hoje se é muito, muito, este aplica a este lei de matéria, como este limita a este lei de matéria, isso é pensar este muito além. Porque este muito além, este muito mais, este do que está escrito, este nem a prática. E quem se faz a prática, este é os fabricantes. Então, você fala de religião, se os religiosos fazem essa religião. Então, este é onde está, este é culpa, este está na comunicação, este está no escrito, este está no entendimento, este está na prática. Este é uma coisa, eu digo, este filho que escuta, este eu digo. Este é quanto um, este é nome da religião, este faz, este é uma coisa errada. E toda religião, este é cobrada por ela. Toda religião, ela é, este é dona daquilo. Mas se este filho, este faz, este usando este nome da religião, e este não tem essa virtude da religião, este eu digo, este não tem este que ficar criticando, este tirando pedra, tem que este erguer a mão este filho, este ajudar este filho. Tem que este dar espaço para que este filho possa ser ajudado. Este é o jeito este de ajudar um a outro. Este amando, amando e amando. Se eu tenho a inveja do meu irmão que está se dando bem, ou se eu quero que os outros se dê bem, mas só bem o suficiente para não estar melhor que eu, eu estou doente, o que eu devo fazer? O que está acontecendo com a pessoa que está passando por isso? Esse filho aqui se passa essa situação, passa a muito complicado. É um filho, uma filha que recebe na inveja, esse vive na ganância, eu vou falar a este filho. Olha, esse filho, este quando um problema, aviva este problema, trabalha este problema, e cuida este problema. Porque este é um problema, este mal cuidado, este passa para outro. E este outro passa para outro. E quando eu vejo este filho, deu um monte de problema. Então, este não adianta este abraçar o mundo, que este braço do filho, este não consegue. Este não adianta. Este filho, este vai de um passo, este vai de uma vez, este vai este buscar este olhar dentro, e vai este buscar este compreender, este busca este os guias, este para pedir ajuda, este busca este ajuda este padre, este busca este ajuda a este outro, este outro, este outro, mas este tudo isso não é externo, filho. Então este padre, este diz, este é a vontade, este é interno, este não muda os outros. Se não muda, se o filho ou filha, se não acreditar, precisa mudar. Se o filho ou filha, se não ver que este mudar, este fazer melhor. Que este mudar, este vai propiciar a tirar aquela dor nas costas. E por que dor nas costas? Porque esse filho, essa filha, este fica tão preocupado com a vida do outro, que carrega tudo nele, tudo do outro carrega nele, se não aguenta, se dor nas costas, se tudo fica. E aí vai ficar enchendo nas costas, que este depois este vai mudar a coluna, que depois, e quando ver, este já está na matéria, este já está enraizado, este já está dando jeito, este não muda mais. E tudo este por causa este de uma coisa boa, este de olhar ao lado, este tem inveja do outro. Então percebe, filho, este tem o amor, este tem a dor. Este filho, este vai ter aquele, este vai aprender, este pelo amor. Mas vai ter achar filho que vai ter que precisar esperar mais e aprender este predador. Este qual é o melhor? O melhor é aquele que com amor enche com dor, enche filho, enche faz transformador, enche aprende, enche cuidar de si e ama enche o próximo. E as coisas demandadas se conseguem de um compreendendo, enche conseguir enche melhores resultados para os amos. E olha enche para o lado, enche critica, enche olha para o lado e vê as coisas boas. E pede as coisas boas que traz para si. Traz para si porque se ali tem coisa boa, então enche coisa boa enche para mim. E para mim, eu faço uso. Se ruim para mim, se minha compreensão, se não faz presente, se não usa. Não usa. Mas eu não procuro ruim, procuro é bom. E o bom é traz para si. Ô Padre Junqueira, qual é o seu significado da vida? É a vida significa a eternidade. Ela significa a continuidade de quem nós somos hoje, de quem nós já fomos e de quem nós nunca vamos deixar de ser. Falar da vida é falar de Deus. Veja, esse filho, falar da vida é falar de tudo. E por que que a pessoa, os humanos reencarnam? Para que a gente reencarna? Qual que é o propósito? A gente poder dar continuidade. A gente poder, cada filho, cada filha, fazer aquilo que deixou de fazer, aquilo que precisa ainda se fazer por complementar, aquilo que nós nunca deixou de ser, mas que nós deixou esse não é da verdade. Desde esse filho, esse filha, pode fazer tudo ser diferente, mas precisa fazer esse ser diferente. Como é que a gente faz para alcançar a paz interior numa sociedade igual à de hoje? Em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo, amém. Aí você pode rezar, aí você pode fazer oração, aí você pode cantar mantra, cantar música, e aí você pode ser ao si mesmo. Aí você pode se buscar, se compreender, se a si mesmo. E se pode se fazer, se ser verdadeiro com si. E se pode se ter esse amor próprio, mas não um amor isolado, esse amor esse compartilhado, esse um amor que se faça sentir que onde chega, se muda, e onde chega, se faz a diferença, se faz a atração, porque se leva esse paz de você para o mundo, a do mundo para você. A você comunga com Deus em tudo, Deus está presente em tudo, se comunga, deixe Deus é com tudo. Este faz o diferente. Este faz, este a vida acha melhor. Qual passagem do Evangelho do Cristo o padre mais gosta e por quê? Esse é fácil, filho. Chamar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Porque este tudo, este amor define este todas as religiões. Religião que não tiver este amor, este religião, este não é religião. Este é uma seita que aceita qualquer coisa. Como que o senhor é hoje, naturalmente muito diferente de quando o senhor estava encarnado, entende a personalidade de Jesus, o Cristo, de forma diferente? Como o senhor hoje descreveria o Cristo de Deus para nós pobres encarnados mortais? Veja, este filho, este filha, este busca muito, e isso está na essência do homem, este querer entender este Criador, e querer este achar forma, mas este muito do que é divinizado, do que este acima, este nossa compreensão, este não tem este mesmo valor, este não tem os mesmos feitos, este na forma de fazer. Então, por mais que fale, sempre este padre este comprometido, pela maneira que fale, este na grandeza do que é. Mas se de uma maneira humana, que este padre, este mundo, se coloca, este não está aqui, este tudo, este veja. Este é o que? Este é Deus. o que é esse presente, esse cósmica, o que é essa coisa maravilhosa que nos encobre, que nos vive. É tudo. Está esse em mim, está em si tu, está esse em todo esse lugar, esse tudo. E esse quando vai, esse em nome de Pai, em nome de Filho. Em nome de Filho, esse representa essa figura de Jesus. Esse Jesus que se representa, chama divindade, esse de força maior, chama divindade, esse de luz, e que de muito esse difícil, esse vir, esse matéria. Esse passou, esse para vir, esse matéria, esse de muito mais e sofrer, muito mais sofrimento, esse do que de próprio é matéria. Esse quando esse matéria, esse do que passa, esse coisa, esse longe, esse do que esse for, esse para se colocar matéria. Este pela grandeza de se colocar este uma luz este enorme, este dentro é um corpo, este não cabe, este corpo não comporta. Então este tudo, este é muito difícil, é só esse, este é a grandeza. Mas este nome de Pai, este nome de Filho, este nosso Filho, este representa este Filho que fala, este representa este Filho que chega ao corpo, este representa este todos os filhos, mas este é outra grandeza, de outra energia. Este é outro tamanho, este é outra colocação, porque este é um no lugar, este é outro no outro. E este divindade, este de força maior, e este veio em nome de Filho, este deixou esta mensagem, este deixou este resumo, este deixou este acreditar. Este Filho, este é tão grande, este Filho, este por palavras simples, este mudou, este todo o nosso mundo. Porque se ver o que é este vida, este depois, este antes de Jesus, já é outra, este é outra. Este é outra, este é outra forma de ser, este é outra forma de acreditar, este é outra forma de sentir. E este de todas as coisas, este que for escrito, este nada escrito. Este tudo é transmitido, este tudo depois que foi escrito. Então este tudo, este foi dito, e foi este passado. Este foi feito, este de muitas curas, este para se mostrar, este quanto ele se reforça. Ele chegou de acreditar de que como as forças estavam sobre este tudo. E este Jesus que este aqui estava, este que ajuda. Este Jesus que este aqui estava também, este tendo ajuda. E este ajuda, este é Cristo. E este Cristo, este ser planetário, este ser maior, esta divindade ainda é maior para este Jesus, e que este nada melhor este de chamar este Jesus Cristo, pela grandeza deste Filho, pela grandeza deste Pai. Mas que se separem e que se separem, que Jesus, este não é este Deus, que este Deus, este não é este Jesus. Mas por que este Pai se fala assim? Porque este Deus, este Jesus, este nunca deixaram de ser o mesmo. Mas como este não fala este Filho, como não fala este Filho que escuta, este todos, este nunca deixará de ser o mesmo. Se cada filho este tem Deus vivo dentro de si, então é cada filho tem Deus. Então cada filho este tem este Deus vivo, cada filho este é Deus. Mas este filho este não age, este sempre este não é força de Deus. Por essa escolha, por este caminho, por este galgar. Então os filhos vão, os filhos caminham, os filhos buscam, e os filhos por vezes afastam-se, por vezes juntam. Mas este caminho, este vai encontrar este tempo. E neste tempo, em nome de Pai, em nome de Filho, e neste Filho, este por Jesus, este Deus vivo, este cada um, este tem tudo junto. E este quando vai, do Espírito e do Santo, e deixando este por santidade, este do Espírito, este por essa força, este por essa harmonia e por essa junção, este do que nós somos como carne, este que nós somos de pós-carne, e este como nós sabemos colocar, este tudo aquilo que se coloca divino, porque este aquilo que nós não coloca divino, nós blasfema, nós se perde, e nós se fica este de um jeito que este não tem este precisão nas palavras. Este que quando olha, este quando o outro olha, este vê este filho deslocado, este vê este filho perdido, este pode ver este cada filho, este com mais é que este não tem a fé viva, este lembra de si, este filho, este agalga esta força, e agalga esta força, este por nome que for, e este nome que for, este nunca vai deixar deste Deus. Então se este filho, este acredita neste Deus, este não acredita na passagem, este é Jesus, Este filho, você tem Jesus, você tem Deus. Então, este filho, ele não pode ter direto, mas indireto, você vai ter sempre essa ligação. Por isso que este manto é sagrado, este nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. E este que faz, este é o símbolo sagrado da cruz. Este é o símbolo que se abre um portal. E este abre um portal e este traz este Deus vivo por um vórtice. Que este vai junto a este chakra de cada filho, este faz o alimentador. E este faz este bem trabalhado, este bem ajuda o próximo. E aquele que se tem e aquele que não se tem, a gente se coloca. E este filho é filho, nem sabe que se coloca. Mas então este é grandeza maior, este grandeza maior. Este nós busca esta magia, este nós busca este amor fraternal, este com palavras, este nós busca este com pensamento, este nós busca este com atitude. E este tudo que eu estou falando a vocês é na linguagem e matéria. Porque este numa linguagem, se for na matéria, este não se faz explicar. Não se faz. É como este padre, este começou a falar este hoje. Este diga, este padre, falou, este olha, este sente. E sente, e não precisam mais que sentir, porque ao sentir este padre, este não tem mais este dúvida de nada, porque está aqui, filho, porque está aí, filho. Então é faixa deste, este, o Deus, este que está em todos, é faixa ele, este poder, este cada vez mais o que é o seu evangelho, que é amor, este amor, este amor. Primeiro encontro, existe dentro da sua programação a possibilidade de fazer agora mesmo mais um encontro? Esse filho, esse padre, esse veio para falar, esse filho. E esse nós faz esse um, esse nós faz outro, esse faz quantos pontos. E que esse possa dar continuidade, esse possa ajudar esse cada filho. E filha que esse precisa. Então tá certo. Não, a gente vai terminar aqui com uma oração sua, para que as pessoas aí possam se sintonizar e levar o pensamento a Deus, o coração e uma oração do padre, que vai ficar bem bonita. Mas antes, assim, da oração, só para mencionar, eu gostaria então que no próximo bloco a gente começasse falando como é que o padre ensina as nossas mulheres de hoje, a mulher que é namorada, que é noiva, que é esposa, que é mãe, que é avó, e eu quero que o senhor passe assim uma instrução, um ensinamento, como melhor viver a vida, sobretudo nos dias de hoje, isso daqui a pouco, e também eu gostaria de saber a visão do padre sobre o Espiritismo e depois também sobre a Umbanda, a Sagrada Umbanda. Mas vamos terminar por aqui agora, com o padre passando o coração e a gente se sintonizando, ouvindo do padre de coração tudo que o padre já ensinou. Também a gente aqui predispostos estamos a elevar o nosso coração a Deus. Amado Pai, nós pedimos a vossa presença, a vossa luz a esta casa, a esta família, a todos estes que se ligam a este presente trabalho. E pedimos, chamado Pai, que esta energia fraterna, este pode encontrar espaço, este junto a este cada coração, e cada coração, este por essas singelas palavras, este possa, este borbulhar, este demais luz, que esta luz, este possa encontrar espaço, este não puxar, e este possa, este encontrar espaço por todas as veias, e este poste chegou a fazer este trabalho interno, que faz esta limpeza, e esta limpeza, ela possa ser harmônica, afastando-se todos os maus, afastando-se todas as energias que estejam estes impregnadas, e que estes todos sejam levados a outras esferas, e que sejam levados aos outros campos. Este filho, este filho, este tem o direito de melhor amar. E que este filho, este tem o seu direito de fazer este melhores escolhas. Que este filho, este tem o seu direito, de cair, mas este também de levantar. Este de aprender, este de galgar este outros futuros. Que este filho, este dentro de harmonia, esta esperança. já esperança, já chegou agora melhor, já chegou agora mais positivo, que este filho acredite em ti, acredite em todos aqueles que estão à sua volta, que este se faça em sua família, que esta família se vibre, que esta família se faça corrente, e que esta corrente na sua positividade ela possa se fazer esplendores diferentes de títulos, mas que ela se possa levar este junto a esta fraternidade. E junto a esta fraternidade de luz, este acima, e este acima, este possa ser trabalhado, este possa ser comungado este com nosso Pai. E deste Pai, este de fita, este de volta, este de volta, este na mesma força, este volta, ele de sobre força, que este filho se receba esta carga, e que esta carga seja mantenedora, chegou hoje, seja mantenedora, chegou agora. E que chegue algum chaga, que chegue alguma doença, algum bruxedo, qualquer este trabalho negativo, se este um dia se perpetua, este corpo, que este seja afastado o coração, seja afastado este trabalho, todos que forem este vinculado, que este esteja no seu caminho, que estes caiam em podridão, e que em podridão este volte em terra, que este se enterre, que este vá a seus campos magnéticos, e que lá fiquem, e este filho livre, este filho aberto, este filho alau, e agora, este melhor escolhas, e este filho viva, este na ordem maior, este Cristo, e que você se perpetue, e que você se harmonize, e que você agora se abrace todos que estiverem ao seu lado, todos que tiverem sua casa, todos que tiverem seu trabalho, se abrace todos, e se beijem, e se amem, e se digam, e se paz de Cristo, que reine no meu coração, que reine a partir de agora, e junto ao seu coração, este e que se amem, amém, amém, amém. Este nome de Pai, é nome de Filho, em nome do Espírito Santo, amém, amém, amém. Graças a Deus. E amém também. Deixa eu falar, deixa um monte de filho e filha que você vai escutar depois deste. Poxa, tudo o que você faz, tudo o que você busca, tudo este é o seu resultado de sua vida. Este é muito a galga, este é muito, este fica colocando as coisas outras. Eu cheio do caminho que você leva, do caminho que você faz, é o resultado de sua vida. Então, veja, se você não colocar Deus acima, este Deus não está acima. Este não está este por palavra, este está por atitude, este está por sentimento, este está por forma de ser, este está por deixar maneira as caras, este vê a vida, este tudo é que este contribui, este é quem se é. E este tudo é quem se é, este não tem este como ficar se enganando. Este não tem, porque este pode este fazer este máscara, este pode este fazer este que for, mas este é o seu íntimo. Que esta pergunta que este filho faz, este é o íntimo, esta reforma se cobra, esta exigência se cobra, porque é algo teu, que está dentro do cheio, que está te cobrando, está exigindo que seja uma pessoa melhor, e melhor este como, é como tudo que este acredita, este melhor, este hoje até agora este não foi, este mude, este não espere data, este não espere dia, este não espere hora, este faz agora. Porque este tudo, este vai ter que se levar, este é um caminho melhor. E isso tudo que eu falo, este Padre diz, este ainda, este faz experiência, este faz experiência. Este vive no bem, este faz o bem, este verifica se não tem o bem em sua vida. Agora, este vive no mal, este faz o mal, este tem o mal em sua vida. Este os corpos se atraem, os corpos se aproximam, este não grandeza, este do que nós realizamos. Então, este tem a Deus acima, este não tem, este acima, este tem este Deus abaixo, este tem Deus ao lado, este coloca Deus, este é onde quiser. Porque este Deus não sai de onde está. Este Deus está aqui,